Acesse manaudosdescolados.org/b. É um novo Facebook. Todo dia no chão tudo é sempre igual. Bom dia pega às 6 horas da manhã. Vem à tarde as threads a se esperar. O melão até na verde é um negão. Todo dia New Fag vem do golar. Esse chão já não cabe mais mulher. O melhor é depois do jantar. A bebida do hipster é o café. Todo dia só penso em poder parar. Meio dia só penso em entrar não. Depois só é de 5 apertar. E só posto em frete teu cão. 6 da tarde como era de se esperar. Mamãe pega e manda comprar pão. Diz que é pra eu parar de derrubar. Lá vou eu e me jogo no chão. Toda noite eu só quero poder papar. Meia noite na frente de oh no. Então papo até quase se tocar. Ou acordo macaco com vigor.